Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A inclusão social é um dos objetivos da Associação Criarte, que conhecemos hoje no Seixal Saudável. Em estúdio temos Fernando Marques, o presidente da Criarte, e a colaboradora residente deste programa, Miriam Ferreira, do Gabinete Seixal Saudável. O que é a Criarte? A Criarte é uma associação de solidariedade, como já foi dito, tem o estatuto IPSS e reconhecida como instituição de utilidade pública, sediada no nosso concelho. E como é que surge esta ideia de se abrir uma associação de solidariedade como a Criarte no concelho do Seixal? Em determinada altura, por volta de 1996, existia um grupo de voluntários que já fazia voluntariado no concelho, em bairros necessitados, e que achou que de alguma forma haveria de se dar corpo a algo que passasse pela assiduidade junto daqueles que necessitavam, porque praticamente funcionava em dois períodos, a altura da Páscoa e a altura de Natal. E como quem precisa, precisa sempre, começámos por nos organizarmos e estar mais próximo desta população com uma regularidade semanal e depois foi-se dando corpo até à presença diária. O que é a inclusão social e de que forma é que a trabalham nesta instituição? A Criarte criou uma série de respostas, inicialmente com um projeto de luta contra a pobreza e devido à flexibilidade do mesmo, foi-se ajustando às necessidades da população do bairro onde desenvolvemos esse projeto. Também convém dizer que a Criarte inicialmente começou por atuar em dois bairros, o bairro de Santa Marta de Corroios e o bairro de Val de Xixas. Depois, através de um convite da Câmara Municipal do Seixal e em virtude de já haver uma intervenção da Santa Casa da Misericórdia em Corroios, a Criarte acabou por se fixar mais no bairro de Val de Xixas e começou inicialmente por apostar bastante no trabalho com as crianças, percebendo desde início que seria a melhor maneira de poder influenciar o futuro delas e trabalhar numa perspectiva de inserção social. O Conselho do Seixal tem a característica de ter um forte trabalho em rede. De que forma é que a Criarte se articula com as instituições do Conselho e, nomeadamente, com a Câmara Municipal do Seixal? A Criarte sempre pensou que só fazia sentido o trabalho em rede, apesar de, ao longo dos tempos, termos encontrado algumas dificuldades e, possivelmente, nós também vivermos todos um bocadinho dentro do nosso quintal, como se costuma dizer, e cada um de nós querer ter todas as respostas que acha necessárias e não percebermos que há que rentabilizar, de alguma forma, os recursos existentes. Temos tentado sempre, numa perspectiva de alargar a nossa intervenção em termos de parceria. Penso que tudo aquilo que tem sido o percurso do desenho da ação social no terreno, com a constituição dos núcleos executivos, com as comissões sociais de freguesia, de alguma forma demonstram que esse seria o caminho a seguir e temos, de alguma forma, estado sempre, e que é pedido a nossa colaboração, nessas redes de parceria. O relacionamento com a Câmara Municipal do Seixal, desde a primeira hora, tem sido um relacionamento de trabalharmos em prol da população do concelho, com o respeito mútuo e sempre numa perspectiva de colaboração. E quais têm sido os resultados deste vosso trabalho? A ação social, penso eu, é algo sempre complicado em termos da própria intervenção, até porque mexe com aquilo que muitas vezes, e não estamos a falar só nas pessoas, mexe muito daquilo que muitas vezes não se quer que exista em concelho nenhum. E eu costumo dizer, penso eu com alguma razão, isto terá o valor que as pessoas quiserem dar, a ação social tem sido um parente pobre em termos daquilo que é o trabalho e a visibilidade do mesmo. Os resultados do trabalho da Criarte, de alguma forma, e como o trabalho começou a ser feito inicialmente, atingiu-se resultados excelentes, penso eu, em virtude daquilo que é o percurso de alguns jovens que estão connosco e que se provou que, de alguma forma, não é por se nascer em bairros degradados que se terá que estar condenado a viver nesses mesmos bairros. Dos jovens que iniciámos o trabalho no ano 2000, temos neste momento 6 que estão na universidade. Portanto, acho que isto é um pouco a nossa alegria do dia-a-dia e é isto que, de alguma forma, permite ver o fruto do trabalho da associação, que é a inserção das pessoas e viverem em sociedade com todos os seus direitos e deveres. Estas são algumas das boas práticas que têm sido desenvolvidas pela Criarte no âmbito da inclusão social. No próximo Seixal Saudável, vamos conhecer os benefícios que a música pode ter para a saúde e o bem-estar das pessoas. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.